Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet, prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. É sempre essa vaga lição, né? Sempre. Vamos começar agora o Regionautas. Eu sou Armando e estou esperando o contrato... Vitalício, né? Lembrando que no último programa ele estava desempregado. É verdade. Cogitando ser o próximo dono do morro. E eu não tô tendo vida ultimamente, porque eu fiz uma promessa e não posso assistir anime. Nem filme, nem série, nem dorama, nem mangá, nem nada. E quem são vocês? Podem se apresentar, por favor? Diretamente da quarta dimensão, quem fala é Daniel, né? Sem carne. Não tenho pecado, graças a Deus. Não. E eu tomei um copo de cerol e a minha garganta tá destruída. Copo de cerol. Cara, parece que eu li vidro. Quem faz isso, cara? Eu, Dark Fole, com essa cambada de maluco do universitário. Eu não sou universitário. Agora eu vou ser professor da UFAM. Não sou professor. Imagina a geração, a mente moldadas por ele. Aqui é René Ponte, Vulgo Raitinho. Ou Raitinho, como a disse, eu gosto de falar. Ui. Cara, a orelha da parada aqui, né? Vamos ver o que vai dar. Orelha, o cara aprofundado. É, se ele veio convidado, é realmente pra isso. Porque ele é orelha. Não podem ver, né? Mas se pudessem ver o que está de aparato pro cara dar uma aula e diz que é a orelha. Não, a gente tem que estudar, tem que se preparar. Pô. É por isso que é a orelha da parada. Eu não entendo tanto da ciência que a gente vai falar agora. E a mulher do quarto? Amanda. Não, a mulher. Ela é o homem da casa. Ela qual é meu nome? Lissa. Exatamente. Lissa. E baseando-se na minha fonte de sabedoria, eu vou reconstruir todos os pedaços do caos para que vocês possam conhecer a verdade. Nossa. Pergunta: por que numa temperatura de 70 graus você ainda usa casaco? Lubeck. Porque o Lubeck usa casaco no Amazonas em temperatura subtropical. Por quê? Porque tu sua feito um porco, fede feito um gambá. Porque eu fiz uma pergunta. Ah, tá. Por quê? Porque eu tenho um problema de pressão. E hora ela sobe e hora ela desce. Então, quando eu tô. E lá vamos nós! Sou uma velha, sim. Eu sou uma velha. Literalmente. O engraçado é que tá queimando lá fora de tão quente. É isso que espera quando e tá queimando. E ele tá com um casaco, ele tá com uma camisa baixa, por tipo baixo. 84 graus. É, uma temperatura baixa pra cá pro Amazonas. E aí a criatura tá com um casaco, uma roupa por baixo e um vestidinho de princesa, que ele sempre usa. Mais por baixo ainda. Aí o cara não anda no sol. Vocês têm inveja do meu superpoder. Ah, é? Nossa. Os superpoderes bem. Você nunca viu o cara da Jenny Riodan que usa o casaco? Exatamente. Mas a temperatura deve ser normal. É outra coisa, claro. E ele tá enrolado agora com o casaco dele. Abaixa a temperatura, teu ventilador na minha costa. O que é que tu esperava? Baixa a temperatura. Abaixa onde? Eu acho que não. Eu achei que eu fosse anormal aqui por não suar, mas encontrei alguém pior que eu. É. Sempre, né? Mas ele soa feito um porco. Oficina InfoPresentes. Manutenção em computadores em geral. Com venda de acessórios e componentes eletrônicos. Papelaria. Cópias e impressão coloridas em preto e branco. Plastificação e encadernação. Pesquisas e trabalhos escolares. Economize tempo e dinheiro. Compre. E solicite os serviços da Oficina InfoPresentes. Avenida Mário Andreasa, 1272 São Jorge. Telefones 3521-3500 e 092-9101-0050. Então, nós vamos começar falando sobre animes, de melhores animes, o que a gente acha sobre animes. A gente vai falar, por exemplo, a ideia central do que ele é, o enredo e algumas características básicas que ele tem que chamam a atenção. E também, agora, né, anime é febre no mundo. Eu não gosto dessa palavra febre, eu acho estranha. Tem outra palavra pra... Substitui ferro? Olha, antigamente tinha. Ai, anime Mako Keluxo. Os caras. Tipo. Mako Keluxo. Os caras. Os caras usavam isso nos anos 90. Bora falar isso daí, ó. Não vamos, cara. Isso aqui é um programa moderno. Anime é uma coisa Coqueluche. É uma coisa Coqueluche. É uma Coqueluche. Meu Deus. Vamos entrar no consenso em um anime que a gente deve começar. O que é anime? Vamos montar ele. Porque tem uma diferenciação daí. Olha lá, Ludek, fala o que é anime. O que você acha? Entende por anime. Pra mim é um desenho sério. Porque... Sério? Meu Deus, ele foi. Poder da síntese gritou. É bem subliminar mesmo. Porque, cara, os nossos pais cresceram com Pica-Pau, com Pé de Pano, com Tom e Jerry. Mas aí eu acho que entra a diferença, né? É. Tipo, anime já vem a ser algo asiático. Anime veio pra definir o que seria a animação japonesa, né? Então é o modo como é feito as animações, claro, no Japão. Mas... ou sai daquele meio dali, Japão, China. Pois é, por isso que ela disse asiático. Porque mudou muita coisa em relação ao Japão, né? Mas não é mais só o Japão que faz. E também não é só mais a Ásia também. Até no Brasil mesmo existe animes. É. Agora virou tipo uma categoria que. Um estilo. É um estilo isso de desenho animado. Porque o desenho em si é aquela. Feito no papel normal mesmo. Ou no computador, naquelas páginas normais. Mas depois que vão ser animados, né? Ou seja, vão criar movimentos. Mas esses daí, são mas os daí animes. É da origem, né? O pessoal, antigamente, grande, que começou essa a parte de animação, que é o criador do... Naruto. Não. Do Astro Boy, que começou. Ah, é verdade. Da Osama Tezuka. Tezuka. Aquele Tezuka, né? Foi a primeira animação. Foi a primeira animação Astro Boy. Mas Tezuka tá vivo? Não, morreu um ano retrasado. Era muito presente, né? Ele é um mestre, cara. Ele deve... Não, mas ele é muito conhecido pelo que ele implementou na parte de animar, que era basicamente você construir vários quadros e sobrepor, né? As várias partes que se movimentavam. É tipo desenhando a beirinha do papel, fazendo aquele... Literalmente. Exatamente isso, era quadro por quadro. E até é engraçado que muitos dos filmes que são muito reconhecidos no Japão, e dos filmes mesmo, por exemplo, é o Akira, ele foi feito todo desenhado mesmo, não tem nada, ele tem muito pouco de animação gráfica aqui nesse sentido. Foi tudo desenhado quadro por quadro, tudo pintado quadro por quadro. Então é uma obra de arte partindo desse pressuposto, né? De que é animação. Mas Akira é um monstro, na verdade. Ele investiu nos quadros. É. Né? Ah, Akira é uma pessoa, tu falou não, mas não, no sentido não, de. Não, é um monstro. É monstruoso. Akira é um ser humano? Não. É um filme? Não, é um filme animado. É um filme. Mas... Só que a quantidade de quadros que eles desenhavam, tanto em relação a antigamente como agora, cara, é um absurdo. É assim, quando tu tá fazendo animação, tu geralmente trabalha a 20 frames por segundo. Frame é... Quadros. É quadros. É. Akira tem 60 quadros por imagem, cara. Tu consegue ver até o mínimo de Blu-ray dos anos 80. O mínimo de movimento possível é capturado. Ah, é por isso que não rodava no meu computador, né? Não, é claro que hoje é feito filmes com, sei lá, 100, 200, 4 por segundo pra diminuir o tempo, né? Pra fazer o slow motion. Mas tem que se enfatizar aí que o Akira, quando foi feito, era desenho mesmo. Não tinha nada de animação gráfica. Era tudo desenhado na caneta mesmo. Então por isso que é tão... Tão maravilhoso. Mas o Tezuka tem outro crédito, sabia? Tezuka! Qual é o outro crédito dele? Ele criou a indústria. Ah, achei que era outra coisa. Porque assim, o Tezuka tinha as ideias, considerando que ele é um deus agora, né? Mas continuando. Olha, o cara que é esse descrente falando que o cara é um deus. É um deus, Não, é porque no Japão... Olha só, pra sair um deus, tem deus do telefone, celular. Tem deus? Sério? Tem. Cara, já parece uma parada aqui. É outro nível. Que inventa coisa, deus pra tudo, né, cara? Parece uma formiga que deu deus, não sei o que. Você não deve. Deve mexer com esse deus. Não, deixa pra outro programa de falar japonês. Mas tem um problema. Porque se a gente falar de anime, tem muita cultura de japonês. Não tem como não separar. Não, sim, mas vamos falar do anime. Dos animes em si. A gente vai falar Calma aí. O crédito do Tezuka, o que ele criou. Porque era assim antigamente, a animação era cara. E mesmo com o método dele, ainda era cara. Peraí. Sério, cara? O método dele era desenhar quadro caro, né? É, exatamente. Era bom de mão, então. Não, Essa tá, cara. Ainda era caro animar. Então, o que que ele fez? Ah, beleza, vou fazer essa animação super cara. E vocês aí que estão me dando dinheiro, indústria de brinquedos, indústria de camisa, vocês vão me ajudar a pagar essa conta. Mas vocês tomam os direitos da produção pra vender camisa, pra vender brinquedo, pra cobrir o gasto. E aí que começou a indústria atual. Que o Tezuka ofereceu essa saída. Tipo, vocês vão me ajudar a bancar essa conta. Isso, é isso daí, é claro, é como acontece hoje, porque é mais fácil de ser estudado, mas na época era algo muito revolucionário pela maneira como foi implementado, porque você tinha animação, como o Backlink disse, era caro, só que não existia tantos investimentos na área. Não, primeiro, em relação aos animes, concluir, né, esses animes eles tiveram uma influência da Disney. Tezuka falou já era. Os animes eles tiveram uma influência bastante da Disney, no caso que eles começaram bem antes disso é verdade, daí, né? Não foi? Antes, o desenho era caricato japonês, não tinha. Começou com Branca de Neve, Sete Anões, Pinóquio. É. Que ano foi o Astro Boy? Velho pra caramba. Eu sei, mas a Branca de Neve e Sete Anões é de 1928, 38, sei lá. Não sabe da Branca de Neve, mas não sabe do... Porque foi um dos mais antigos. Não, isso daí foi quando do início, Walt Disney. Porque os animes, eles foram criados praticamente em 1960, 80, entendeu? Acabou a guerra, do Segunda Guerra, começou a nascer anime. Pois é, por aí. Só anime. Foi impressionante. Então a gente pensa que é algo velho pra caramba. Ah, Japão é precursor de tudo? Não. Eu vou dizer por quê. Olha só. Ó. Uma parada que estava acontecendo há uns 6 anos atrás, sabe o que era? Eles queriam exterminar com os Kamen Riders no Japão. Aí, são os inimigos dos Kamen Riders. Não, eu vou dizer por quê, por causa dos Super Sentai. Por quê? Na série Super Sentai tem os 5 personagens, né? Então, são 5 bonecos pra vender pra criança. Pra quem não sabe, Super Sentai é estilo Power Ranger. Não é. Super Sentai é estilo Power Ranger. De certeza absoluta. Quem quiser falar em casa, a série de esquadrão. É estilo Super Sentai. É, bem melhor, é. Aí, é, isso mesmo. Aí tem bazuca, arma, robô. No Kamen Rider, o que que tem? Tem o Kamen Rider, tem a moto dele, os monstros, morreu aí. Quer dizer, bem menos material pra vender, pra comercializar. E pra gastar também nos estúdios. É, aí o que aconteceu? Os Kamen Riders se modernizaram, se fundiram com outro gênero. O que que tem a ver com o anime? Tem a ver com Tezuka. Tem a ver com o Tezuka, que hoje em dia um anime de lanchar tem muito a ver com isso. As empresas não vão fazer um mangá que vai render pouco produto, sabe? Isso, é triste a gente perceber isso, mas é isso que acontece. O mangá, a indústria de anime é muito alimentada por esses fatores, o de venda de bonecos, de brinquedos, entendeu? Então, muito do que é feito um acordo de imagem e tal para fazer, e que viabiliza a construção desses animes. E isso, quem começou com a história toda para viabilizar a comercialização dos animes foi o Osamu Tezuka. Faz a conta. Conta quantos capitães tem em Bleach. Conta quantos ninjas tem em Konoha. E principalmente, quantos piratas tem em One Piece. Aí vende um yen pra cada um deles. Quanta grana tu acha que uma dessa série dá? Aí lança o boneco do Naruto em pé. Depois lança a estatueta do Naruto deitado fazendo jutsu e tal. Cara... Mas isso daí já se chama... É a franquia. Isso daí já vira uma franquia, entendeu? Mas justamente. Mas pra sair do plano do mangá... Mas eles não pensam inicialmente na franquia, né? Eles estão interessados inicialmente pelo anime. No caso, primeiramente, tenha todo o processo, tá? Como que se diz? Animação. A criação. Não. Depois, quando é feito o mangá, aí o mangá é feito todinho, aí tem uma popularização desse mangá. O mangá vira considerado, é considerado e tal. Ou não, aí beleza. Ou não, porque eu vi muito anime bem péssimo mesmo. Aí o que acontece? Ou o autor, o escritor, ele tem bastante influência, ou ele tem que ser muito bom pra que o mangá vire anime. Tanto é que tem um anime contando essa história, um anime mangá contando essa história. E é isso que acontece, pra vocês saberem o que é história de anime, o que é história de mangá e como se acontece desde o início de uma criação e quantos anos se levam pra fazer toda uma história, cara, é só vocês assistir esse anime que se chama Bakuman. Tá aí. Resumi toda a história de anime e mangá, então vamos lá. Tu resumiu o conceito de produção. A gente vai falar dos animes, é mais o que a gente considera, entendeu? Tá. Não é o que a gente é os melhores. Ah, é então como... a gente vai começar falando dos que a gente gosta, né? Tá bom. Acabou aí. É o do que a gente gosta, ponto. Não tem onde voltar. Tá. Vamos fazer o seguinte, cada um de nós fala o que gostou. Por quê? Dragon Ball. Vamos lá falar sobre Dragon Ball. Dragon Ball foi precursor de um monte de coisa. Precursor de muitos. De muitos que vieram, ele foi o precursor. É, mas teve Dragon Boy antes de Dragon Ball. Isso. Um mangá que não fez muito sucesso. E Dr. Slump. É, mas Dragon mas Boy... Mas Dr. Slump, ele é o precursor de Dragon Ball. Não é o Dragon Boy, não. Não, mas o Akira Toriyama fez Dragon Boy. Que tem a Arali, o próprio Dr. Slump, não sei o que. Ele é totalmente o gráfico de Dragon Ball, cara. Ele até participa num daqueles episódios fillers da primeira série, o cara do Dragon Boy. Ele participa fazendo uma daquelas aventuras bestas do que o Goku foi... Do torneio que ele enfrenta o Tenshinhan pela primeira vez. Como? É, o moleque de Dragon Boy aparece numa das vidas que o Goku salva. Ah, foi uma homenagem. Eu nunca tinha ouvido falar desse Dragon Boy. Isso, por que eu recomendo o Dragon Ball? Por causa do Vegeta. E o que tem Vegeta? Ele considera todo mundo inseto, cara, e eu concordo com ele. Ela me considera inseto. Dragon Ball tem uma coisa interessante porque é tudo baseado na lenda chinesa das esferas do dragão, né? Então tem todo um contexto histórico aí pra ser dito. E tem que se dizer que é uma obra completa que o Akira Toriyama, que foi animada pela Toei Animation? Toei Animation, que fez a parte de animação da franquia Dragon Ball. Mas é importante frisar que é tudo baseado na história japonesa. O Akira Toriyama gostou muito da história, da lenda da Esfera do Dragão. Então, baseado nisso, ele criou a história dele de... É, porque até a forma do dragão, né, é baseado na mitologia chinesa, né? Que é o Shenlong, que ele não tem asas, ele é comprido, ele tem patinhas. A forma dele é forma de lenda de dragão chinês, né? De japonês não. Aproximadamente 30 metros, né? Com aproximadamente 30 metros, ele é pequeno. Cara, considerado pequeno comparado ao Game of Thrones. Tava no site Amigos do Fórum, cara. É porque eles mediram, acho, ele embolado lá. Mas tem dois, não tem? Tem dois? Cara, os dragões do Game of Thrones, eles são dragões musculosos. O Shenlong é um dragão magro. Ele levava uma surra fácil, cara. É verdade. Mas a gente não tá falando de força, a gente tá falando de tamanho. Não, cara, não tem como o dragão do Game of Thrones ser maior do Shenlong. Né? Eu vou te colocar, eu vou mostrar depois uma proporção. Mediram, eu acredito que o Shenlong é embolado, e não ele... Esticado. Porque o cara... Realmente, porque o Shenlong é grande demais. Ele é imenso, ele é muito, cara. Ele é muito embolado. O Goku fica, eu acreditei, tipo, não. Mais ou menos, da altura mais ou menos da boca, um pouco acima do focinho dele. Cara... O Goku criança ou o Goku adulto? Adulto. Tem que se falar que o caminho da serpente, né? Não era uma proporção de 1:1 pro Shenlong? É? Então é grande. Se é de 1:1, cara... O Goku passou quantos dias correndo naquela... Muito tempo, foi meses. Não foi meses, não. Foi meses, não? Foi meses. Mas o Piccolo, logo no primeiro, quando destrói o Shenlong, cai só um pouco pedacinho do dragão. É pouco pedaço dele. Não caiu. Não, faz pouco pedaço que a gente vê pra fora, pô. Mas tu não sabe que tem fora aquela nuvem que se forma. Se ele só fica escondendo na nuvem pra parecer maior. Animais têm esse instinto de sobrevivência. Não, cara, é um ser mágico, né? Então, acho que ele saiu muito da pauta de novo, né? A gente tá falando muito do Shenlong em relação à história. Isso é enredo, sabe alguma coisa do enredo? Não, quem não sabe? Tá intrincado no DNA da humanidade. Na verdade, muita gente só conhece anime quando tu fala, pô, é tipo Dragon Ball. beleza, agora eu sei o que é anime, porque se não der, tipo, um exemplo... Porque Dragon Ball é anime, então... Foi um dos que levou ao boom, ao conhecimento dos outros. É verdade, olha aí. Aqui no Brasil, eu acho que ele foi um dos Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Samurai X, Teishimuyo. Todos esses caras passavam na Manchete, ou sei lá o quê. Eles são um grupo que a gente não precisa dar uma sinopse, né? Eles é um grupo excelente, que todo mundo já conhece. Todo mundo conhece. A gente pode falar, por exemplo, do que está sendo lançado agora. Ou detalhes que o pessoal não conhecia, por exemplo. Essa do Shenlong, nem sabia, cara. Fiquei impressionado agora. Dele se ele é proporcional àquele caminho. Eu também não sabia dessa parte. Eu também não pensava nisso, não. Cara, eu cheguei a pensar assistindo. Mas não é a proporção do tamanho dele, tipo, tamanho, altura, tipo. Comprimento. Não, comprimento. Comprimento, porque o Goku passou dias e numa velocidade imensa. Acho que foram meses, cara. Não foi meses, não. Foi meses. Uma semana, porque ele comeu poucas vezes uma nuvem lá pra ele levantar e continuar correndo. Isso. Ele não dormia. Ele não precisava dormir nada, né? Teve uma vez que ele caiu sem querer no inferno, né? Nem comer ele precisava, ele estava morto. Não, mas Goku até no outro mundo ele sentia fome. É isso que eu acho interessante, porque Dragon Ball deu uma expandida recentemente, um service pack. Que Dragon Ball, ele era muito acusado de satanismo, né? Por causa do mito de Satã. Que... Ah, mas todo anime, né, cara? Não, todo anime é. Mas também, né, cara? Aquela população chamando o nome do mito de Satã. Satã! Satã! Satã! E você, Satanás? Aí corta essa parte aí e deixa Sato, todo mundo lá no final do áudio. Sato! Não tem problema. Atualmente, Dragon Ball expandiu o universo justamente pra tirar do Goku o título de o mais poderoso do universo. Não, continua achando que ele é o mais poderoso do universo. Desse universo. Teve um episódio depois que ele mata antes dele matar o Majin Buu, que aparece o Goku, é o guerreiro mais forte do universo. Só que ele é guerreiro, a classificação dele é guerreiro. Ele chegou é Deus, no filme, né, cara? No filme chegou o Deus. Não, chegou um Deus, Deus. Um Deus, Deus da que possivelmente pode ser mais forte ou mais fraco que muitos outros por aí. Isso, ele falou que ele é o da sétima. Ele é mais fraco. Da sétima dimensão e existem 12 ou 13 dimensões. É. Ele falou assim: tá, você consegue imaginar quantos guerreiros mais poderosos existem por aí? Até o mestre dele, que é um dos serviçais dele lá, é mais forte que ele. Mexe que é assim dos serviçais, né? É esquisito. Um serviçal, ele é tipo um guia pra ele, um... sei lá, alguma coisa. É, vocês têm que assistir o filme. Mas uma curiosidade que o Satã, ele foi uma tradução errada. O Satã do Dragon Ball. Ah. É uma abreviação de Santa, de Papai Noel. Ah, verdade. Santa é Papai Noel em inglês. Porque tá escrito na cara. Exatamente. Exatamente, mas a ideia, o Toriyama revelou o nome dos personagens da inspiração esse ano. E disse que o Satã, ele foi um erro da editora, que nem aconteceu com o Hulk, que o Hulk era cinza originalmente, né? Aí ficou verde, na gráfica e continuou. E aí a ideia dele era colocar Santa. Aí colocaram lá Satã. Ah, então poderia gritar Santa. É, seria Santa. Papai Noel, que Santa é a abreviação para o Papai Noel no Japão. Santa Claus, só que lá eles só chamam Santa. Só que o problema não é com relação ao Japão, porque tipo demônios e outros nomes no Japão para são outros nomes, na verdade. Não é tão banalizado lá, né, eu acho. É. Tipo demônio. Demônio é como se fosse Kurupira. Kurupira. Não, pois é, Akuma, por exemplo. Akuma quer dizer demônio em japonês. Não tem nada a ver com Satã, entendeu? A definição entre anjo e demônio pra eles não é quase divindade. É. Pra eles é divindade. Sendo divindade, pra eles é de respeito. Respeito sendo mal ou bom. Ou bom. Eles são de respeito, não só adoração ou alguma coisa assim. Não é dual, né, cara? Não é como a nossa, né? Aqui, ou é mal ou é bom, ou tem que agradar só o bom, porque ele te vai fazer bem. Por exemplo, correndo o risco de ter o podcast poluído novamente, o Tezuka, ele é considerado o deus dos quadrinhos, porque ele tem uma habilidade teve uma habilidade fora do comum de fazer algo que ninguém tinha feito antes. Ou seja, a denominação de deus no Japão é você fazer algo que ninguém mais faz. A Dragon Ball e a Akira Toriyama, acho que foi nesse ano, não sei, não foi no ano passado, que ele lançou um especial. Esse especial ele mostrava a mãe do Goku, porque todos pensavam que Goku não tinha mãe. Ele era uma planta, nascia do chão. Ele era nascido de chocadeira, mas não, ele mostrou tudinho. A Gini, que é a mãe dele. Gini. Que é a mãe dele, que ela... A Gina, a mãe do Goku era a Gina. Regina, vamos chamar de Regina. Não, Gina. É a versão brasileira, Regina. Pois é a Gini. Ela tinha uma relação amorosa com o Bardock, que era o pai do... Como é o nome do Goku? Não, eu esqueci o nome do Goku. Mas aí ele não é o Goku. É do Kakaroto. Kakaroto. É, como tô falando como a gente chama normalmente, né? Como é apelidado. Isso aí, que nem tu tem intimidade com isso. É, Kakaroto. Existe também o especial. Tanto é que na última imagem do mangá, aparece lá a Gini com o Bardock se despedindo do Kakaroto pra quando ele ia ligar da Terra. Cena do Superman. É, isso mesmo. Tipo, mas também tem um especial que você não falou, que é do pai do Goku, né? Que todos queriam saber quem era. Os dois, na verdade. Os dois. Que tem o antigo e porque, o novo. Não, primeiramente, quem mostraram foi o pai dele. Aí, posteriormente, mostraram a mãe. O pai dele foi mostrado em 2007 ainda. Foi no filme, não foi? parece que foi. Não, ele tem dois filmes agora. Lançaram um ano passado. Tem um filme com o pai do Goku. Que o pai do Goku mata um... Ele parece que ele volta no tempo, sabia? Goku? Não, o Bardock, depois que o Freeza dele destrói o planeta, parece que aquela bola de energia fez ele voltar no tempo. Ah, é? E ele que criou a lenda dos Super Saiyajins, porque ele acorda numa vila, né, que tá sendo atacada pela raça do Freeza, parece que é o primo do Freeza, e aí o primo do Freeza chega lagado e tal, começa a mexer com ele e tal, aí ele vira um Super Saiyajin, mata o primo do Freeza, e antes de morrer esse primo do Freeza avisa, olha, cuidado com o Super Saiyajin, ele só fala isso. Por isso que todo mundo tem medo do grande poder do Super Saiyajin, que no Dragon Ball não é revelado. E até o Deus da Destruição ouviu falar desse grande nome do Saiyajins, né? Deus. Vai ser um deus dos Saiyajins e tal, aí por isso que ele foi atrás na Terra. Pois é, pra quem nunca assistiu, que assista. Encontra sua esperança, essa é a hora, sente essa luz te envolver. Não importa se cair, pois sei que posso levantar e vencer. Mandando a força da coragem, toda essa energia para a luz que brilha em nós. Saiba que um dia ainda vamos ser heróis. Lágrimas superarei, bate forte o coração, sentimentos que guardei, atingindo a imensidão, Deus do céu vão ecoar, nenhum sonho é em vão, amanhã irão nos lembrar. Lágrimas superarei, bate forte o coração, sentimentos que guardei, atingindo a imensidão, Deus do céu vão ecoar, nenhum sonho é em vão, canto a canção para acreditar. Então vamos falar de Death Note. O que vocês acham de Death Note? Death Note tem um mérito, sabe qual é? Qual é o mérito? Ele tá numa revista que todo mundo se embate no... Elas são choques mentais, são choques de conflitos... Não sei o que tu tá falando na ficção ou no mundo real mesmo? Não, porque todo mundo... no mundo real, porque por exemplo... Todas as revistas da Shonen Jump tem ação, tem tiro, tem magia, tem poderes espetaculares. Death Note não. Foi uma revista que fez sucesso por nada disso. Um poderzinho simples, bem usado, né? Só escrever nomes em um livro e mata a gente, né? Não dá poder ou lança raios. Por exemplo, tu, Armando. Eu dou duas semanas, se tu tivesse Death Note, tu ia ser capturado mais fácil, cara. Não ia. Dois dias depois. Não ia, não existe um L aqui no mundo, não. Não existe. Mas é isso que tu tá confundindo, cara, porque essa... Não aconteceria isso, foi a história, porque é sempre a pessoa deixa as pontas soltas, elas sempre falham. É. Pode dar esse nome? A história é bem simples, na verdade. Ela utiliza muito da história dos deuses, que é os Shinigamis, né, os deuses da morte japoneses, para ilustrar como que é a perversidade do ser humano para fazer as coisas, né? Aí ela utiliza desse plot para mostrar o mundo que era Death Note. Na verdade, Death Note é um livro, é uma ferramenta dos Shinigamis, usada para tirar os seres humanos, tirar a vida dos seres humanos para se alimentar. Esse alimento da alma? Isso, da quantidade de vida excedente que, por exemplo, eu era para viver 50 anos, o Shinigami escreve o nome do caderno dele, com 23, o restante vai pra ele, entendeu? É comidinha, é maçã. Deixa eu ver se entendi. Esse detalhe eu não sabia, não. Esse detalhe é interessante. Como assim? Mas, tá se fazendo de besta, né? Você tá se fazendo de bobo, não é? Seu bobo. Não, eu sei, bobinho. Eu sempre pensei que fosse uma programação. Tipo assim, olha, Shinigami, dia tal, essa criatura vai morrer. Não. Eles se escolhem aleatoriamente. É tipo, oi, olha lá, que cara bacana, ele vai casar, morre. É assim? Isso, é basicamente isso. Caramba. Os Shinigamis, eles têm o seu mundo. Você percebe que o mundo deles é um local muito devastado. Não tem uma organização. Tem um chefe deles, que é que o rei dos Shinigamis. E tem os Shinigamis que são a esmo. Estão andando por aí, jogando, brincando. Só que eles sentem a necessidade de ver o que os humanos fazem, entendeu? Aí a partir do que eles acham certo ou errado, não é dual, é muito subjetivo o que é ruim, o que é mal para eles, aí eles utilizam do caderno deles para matar e pegar o excedente de vida das pessoas para sobreviver, entendeu? Tá, então, basicamente a história é essa. A história começa com o Ryu, que é um Shinigami também, observando um personagem que vem a ser o personagem principal da história, que é o Yagami Raito, né? Eu sempre pensei que ele fosse escolhido ao acaso. Na verdade, não escolhido. Então, caiu lá, coincidente. O Ryuko fala que o Ryuko só pra ele, ele só jogou. Só caiu do teu lado, aí caísse na... Se fosse outro idiota, eu ia matar. Como tu é inteligente, bora lá usar tua inteligência. Não, ele fala mesmo, se você me escolheu, ele fala, não, você só deu a sorte de pegar o livro. Tu poderia pegar o livro, ler aquilo. Assim, se você não quiser, você pode passar pra outra pessoa, eu só vou apagar a sua memória. Não, mas justamente, mas a maneira como é entregue o anime, ela não te passa isso. Pô, porque passa toda a ideia do que é o personagem do Raito, que o mundo tá assim, que o mundo isso, que o mundo aquilo. Aí, por coincidência, cai o caderno que ele fica interessado. Que é algo muito, proposital, não. Foi claro que foi... Mas tem outros pontos, assim, na trajetória do Raito, que deixam claro que tem alguma força ajudando ele. Porque, por exemplo, para ele encontrar... É muita coisa isso. Para ele encontrar naquela hora a mulher do Ray Pemba, o primeiro agente da FBI, que vai lá na delegacia naquela mesma hora, naquele mesmo dia, é muita coincidência. Ele tem uma certa sorte em alguns pontos. Parece que tá ajudando, que tem uma força superior ajudando. Não, mas concluindo a sinopse, basicamente isso. É ele se deparando com o caderno e aprendendo como se usa o caderno. Só que acontece, na história acontece uma reviravolta, que é um outro personagem que é apresentado, que é um detetive, que no início é conhecido como L, apenas. E para capturar esse criminoso, que como ele estava sendo intitulado pela polícia, Tom Kira, que vem do inglês killer, né? Aí ser transportado pro japonês. É que o japonês é um americano. Ele tem uns termos americanos falados errados. Muito. Parece uma criança falando. É porque Raito é light de luz, né? Isso, e o Kira é killer. Ele faz um trocadilho uma diferença. Na verdade, não, mas. Aí eles fazem em relação. O que eles falam, eles colocam na escrita o que eles falam. Eles colocam respeitando a escrita deles. O jeito que eles falam, escreve. Resumindo. Tá na minha terra, idioma, então você se adapta a mim. É isso? Não, mas isso daí é uma coisa totalmente porque eles estão colocando pra nome, né? Agora, se fosse o objeto, eles colocariam no mesmo nome em inglês mesmo. Não tem a gente usa batom, que é francês, por exemplo. Né? Usa batom? Você é uma bichona! Tu usa batom? A gente usa a palavra batom! Batom! A gente usa batom, que é uma palavra. Não nos comprometa! Não nos comprometa, não! Cara, isso sendo homem da casa não tem esse tipo de coisa assim. Ela não usa esse tipo de coisa. Ok. Linguística fora parte. O que é maravilhoso, deixa eu dar a minha opinião. O que eu gosto desse anime é o seguinte: a parte da jogabilidade, da inteligência de ambos os personagens. Eles usam toda a parte psicológica. É toda hora uma pressão psicológica durante a história toda. É um jogo de inteligência, mente brilhante contra mente brilhante a todo momento. Tudo bem que eles não são tão brilhantes, a gente vê bastante erros, né? Bastante falhas que eles cometeram, mas são os outros que aumentam a inteligência dele durante o anime. Mas é espetacular como eles conseguem resolver e criar problemas ao mesmo tempo. E da forma deles se enfrentar, né? Nenhum momento um bate de frente com o outro diretamente, mas um sabe que o outro é o vilão. E eles trabalham juntos, e né, mesmo assim, eles ficam numa disputa constante para provar que o outro é o filho da mãe. Eles deduzem que, ou eles sabem que o outro é o vilão. Só que eles têm que provar que o outro é vilão. Vilão? Acho que como é vilão? Vilão, só tem entre vilão, aspas. Cara. Pro Raito, o L é o vilão. É o vilão, porque tá atrapalhando a vida dele, tá atrapalhando a alegria dele. Mas é verdade. Ele tá matando todo mundo, aí vem um bonitinho ali querendo acabar com a felicidade. Mas ele tá matando só os criminosos, a gente tem que entender isso. Aí entra a parte psicopata dele na história. Ele se autotitula um deus, então ele quer controlar tudo. E já que ele tá matando só os maus, que são os condenados, não sei o que, aí vem uns que tentam impedir isso que ele tá fazendo, que dizem que isso é errado. Mas eles já começam a ele já começa a pegar esse lado ruim dele, que é mais uma eliminar questão, esses tipos de pessoas. Mas é mais uma questão de ética, porque você tá matando pessoas. Mas o personagem tá matando pessoas. Mas ele acha que é certo isso. Mas lá na frente tu vê que o Raito tinha planos de começar a matar pessoas que não fossem produtivas pra raça humana. Isso. Quer dizer, o poder começou a corromper ele, que ele tinha planos. Não, só mostra quão frágil é a mente dele. Ao mesmo tempo que ele se mostra brilhante... Mas é muito frágil. Ele é um ser humano ainda, né? Isso, é frágil essa identidade que ele acaba criando. E isso vai sendo mostrado ao decorrer da série, que o cara é um completo psicopata, né, também. Mas é o final que deixa a desejar. Porque, por exemplo, o Death Note deixa claro, você não vai nem pro céu nem pro inferno. Uhum. Quando você mata, né, com ele. Será que o limbo é a terra do Shinigami? Se torna um Shinigami? Se torna um deus? Mas aí que tá. O Raito é uma controvérsia. Eu li, não dizer que eu sou melhor porque li, mas eu li o mangá. Ele tem uma continuação do anime. Uma breve continuação. Isso, uma breve continuação. Que é só o culto ao Kira que continua depois. E é porque foi assim, ó. O Raito conseguiu o que ele queria, que se tornar deus, né? É. Ele sabia que, mesmo eu usando, mesmo eu tendo o que quero, se ele conseguisse a terra, ele iria morrer. Só que ele não iria nem pro céu nem pro inferno. Ou seja, ele iria pro mundo Shinigami. E lá ele poderia, sendo um Shinigami, que é o que dá para se entender, você vai pro mundo Shinigami, você se torna um Shinigami. Ele tem a possibilidade de se tornar Deus ali. E ele se torna Deus. Como que ele se torna Deus? O culto, no mangá mostra, o culto ao Raito. Entendeu? De todos cultuando ele. Todos os Shinigamis? Todos os Shinigamis e todos que foram usuários. Tanto a Missa. A Missa está lá. Ela está lá rezando pelo Rai. Tem uma coisa que a gente não explicou pro pessoal que está ouvindo, que é como ele mata. Porque a gente falou que ele mata e falou um caderno. Ah, é verdade. Ele mata da seguinte forma: esse livro é do Shinigami. E nesse livro, a pessoa que tem o nome escrito, ela morre, mas para matar essa pessoa, existe a necessidade de se olhar a face da pessoa e saber o nome dela. Se você identifica aquele ser humano como aquela pessoa, aquela personalidade, com aquele nome, aí ela morre. Se não fosse, você só escrever o nome, não viu a face, ou viu a face, não sabe o nome, a pessoa não morre. Você planeja também o jeito que ela vai morrer. Se você não quiser planejar o jeito, independente disso, o livro vai matar a pessoa em 40 segundos, é isso? Não, 9 minutos e 45 segundos. Isso, já com um ataque cardíaco. Só que se não deu a causa da morte. Uma parte interessante do que tu falou é que, por exemplo, eu escrevi o nome, não sei, a pessoa, João, e não sei a face dela, eu não tenho a face dela na minha mente. Qualquer um João da vida morre. Ah, né? Aí tem que colocar o João inteirinho com... Pra especificar qual é o João. João que mora na rua. Sabe tal. O que eu faria? Não, eu sou João tal, tal, e você saber como se que tu é. Tu imaginar a face dele na tua mente, aí ele vai morrer. Se tu não imaginar, ele não vai morrer. Mas aí... Quer dizer, pode morrer qualquer aí, João, não? É. Não, mas ele vai ter que imaginar o que ele... Mas aí o Raito foi burro, porque ele poderia ter muito bem escrito Yagami Raito. O próprio nome dele e colocar que ele ia morrer de velhice aos 99 anos. Isso, que, o destino Caraca! Que o destino muda de acordo com o que escreve Death Note. Tanto é que ele controla pessoas, coisas acontecem. Se ele tivesse escrito pra ele morrer com 99 anos, cara, podia... Não, mas esse foi o problema. Não foi idiota da parte dele, porque, como o Ryuk falou, ninguém poderia matar ele. Nenhuma pessoa pode matar o usuário. O único que poderia matar ele seria o próprio Ryuk. Então, ele não poderia se matar aos 99 anos. Mas ele poderia, porque... Pensa assim, ele não pode escrever, se ele não pode fazer isso. Mas a Misa podia escrever o próprio nome do Raito, se ele pedisse. O Ryuk não poderia alterar o que está escrito no livro, entendeu? Porque quem cumpre a sentença de tirar a vida é o Will. Entendi. Então, se ele fosse escrever lá no livro, dizendo, eu vou morrer, e ele colocasse, por exemplo, sou imortal a balas, a doenças, vou morrer. Não. Como 99 anos? Não, ele não pode fazer isso. Não, ele não pode morrer. Ele não morre. Ele só não ia morrer, porque já estava traçado há muito tempo que ele ia morrer com 99 anos. Isso, ele tinha aguardado. Sim, só que esse é o problema, como o Will que explica. Ele, independente da quantidade de tiros que ele levasse quando ele é baleado, ele não iria morrer. Só que o Ryuko, se ele não agisse, o Ryuko ia colocar o dele na reta, entendeu? Uhum. Então é por isso que ele prefere. Foi muito legal o que a gente passou, matamos muito tédio, só que eu não vou por você. Independente, entendeu? Do tipo de peneira que ele virar, ele vai morrer aos 99 anos. É, só que quando o Ryuko decide escrever o nome dele, é absoluto, cara. Não tem. É porque você tá esquecendo que quem é o Shinigami é o Ryuko, não o Rai. Quem decide quem mata ou não é o Ryuko. Se o Ryuko quiser matar o Rai, tanto faz, entendeu? O Ryuko vai matar. É porque se vocês não assistiram esse anime, meu filho. É uma recomendação. Vocês já pegaram muito spoiler na cara, isso nem aí. Todo mundo aqui aprova que é um anime forte. Não, se você é de religião, principalmente. Assista, por favor. Se você tem algum problema psicológico. Assista também. Algum questionamento sobre o que é correto ou não, é bom. Tendências psicológicas, psicopatas. Então, por favor, não assista. Não, assista. Não, assista. Ele age na tua mente, ali no teu psique, de uma forma tão forte que você começa a se questionar sobre várias coisas. Assista, que eu quero ver Itacoatiara no noticiário nacional. Aquilo só mostrou o que eu sempre soube, que o mundo é um lugar errado. Não, cara, assisti Death Note e foi um anime que foi impactante, porque foi um dos primeiros que eu comecei a assistir. Foi também diferente, não foi um anime característico. Um feijão com arroz, né? Aquela coisa. Não, pra adolescente, como que é dada a classificação? Shounen. Isso, é Seinen, é? Seinen, que é um anime para adultos, foi o primeiro que eu assisti. Então foi mais impactante, porque a carga de sangue que ele tem é muito maior. E a crueldade que eles utilizam para efetuar determinadas ações é muito mais complexa do que simplesmente ir lá e lutar, entendeu? Então ele pensa em matar o pai dele. Isso. Ele não só pensa como... Ele mata, né, não? É porque eu não quero spoiler, entendeu? Aí já deu muito spoiler, cara. Minha vez. Não, minha não vez. Noite vale não a pena. É. Vale. Não vale a pena. Vale. Vale, cara. Tudo bem, tá ficando maluco. Vale. É muito ruim. Não vale. Não. Vocês vão gostar. Vale porque é uma outra versão. Pera aí, por que vale a pena o filme do Death Note? Eu já assisti. Porque vale, porque é o... Porque se fosse igual a série... Você tá falando do filme? Os três filmes. É, só tem live action filme. Os três filmes. Tem aquela que o Ryuko conta a versão dele pros Shinigami. Tem, mas é... É o Ova. É o Ova, eu quero. É o Ova. Ele conta a versão dele. É diferente do que ele conta lá no Shinigami. Olha, o filme vale a pena por quê? Porque é uma outra versão da mesma história. Um outro final. Não teria graça se fosse o mesmo final. Ah, não, cara. Foi uma outra possibilidade. E tanto é que eu defendo o filme por quê? Porque o L teve a sacada de escrever o nome dele do Death Note, que foi a sacada master, que ele mesmo escreve. Sim, sim. Tanto é que no período antes da morte dele é o terceiro filme. Por isso vale a pena. Porque explora. Ah, então beleza. Beleza. Então deixando ele falar, beleza. Brilhante o trabalho, genial. Assistam, vocês não vão ser arrependidos. As músicas são muito boas. Olha, a gente falou o início e o fim, mas é a trajetória que importa, cara. A trajetória. A cada episódio ele te surpreende. Então, assistam. Prende a tua atenção. Agora, Daniel, seu anime. Então, eu vou falar sobre um anime que eu assisti que eu gostei muito, que foi o Hunter vs Hunter. Hunter vs Hunter é bom, caçador vs caçador. Eu não queria falar dele nesse momento, mas ele tá pegando a minha atenção atualmente. Tem muitos detalhes, a riqueza do trabalho é genial. Eu queria dar a sinopse. Vamos dar a sinopse que eu comprei, né? É mais ou menos um RPG. O que que ele faz? O nome original lá no Japão é Hunter x Hunter, né? Uma série de mangá escrita e ilustrada por Yoshiro Togashi. Saúde. Togashi. Em agosto de 2011, o mangá contabilizou um total de 55 milhões de cópias vendidas no Japão. Japão. E nós tivemos também a versão brasileira, né, com aquela tradução, infelizmente Podrinha. Melhor que nada. Melhor que nada. Considerando que agora não tá passando nem anime, eu pagaria 20 conto por dia pra ver aquilo. O personagem principal é o Gon, né? Sobrenome? Tem que ser o sobrenome. Freaks. Gon Freak. E ele é um garoto muito inocente e ele resolve se tornar um hunter, que é um caçador. É uma categoria tipo o que seria pro nosso mundo. É o... Tipo a federal. Não. Não. É CIA. É algo. É CIA. Não. É um, o Hunter só é a organização mais respeitada do mundo deles. Não, é Interpol. É Interpol que encontra de tudo aqui no mundo. É um especialista, sabe por quê? Porque tem Hunter de todo tipo. Tem Hunter que é especialista em arma, mas especialista é biologia, em biologia, em não, cozinhar. Mas você colocar que é Interpol, você está dizendo que é uma organização que. Por exemplo, Interpol só é. Que a gente conhece. É uma polícia internacional. É um clube de futebol. Pronto, vamos colocar assim. Eu só quis tentar dar uma comparação ao que eu posso colocar. Tá, então não tem o que comparar. Não. Mas são pessoas com níveis altíssimos e eles desenvolvem algumas habilidades. Essas habilidades são baseadas no que eles vão desenvolver na vida deles. Os personagens principais são o Gon, o Leório, o Korapika, que foi traduzido como Corapaica, porque ficou meio estranho, né? Isso aqui no Brasil. E o Killua, que vem de uma família assassina, super normal, né? Como qualquer amigo que a gente pode ter, um amigo assassino. Justo. E a história roda ao redor deles, mas depois de um tempo o Leório e o Korapika saem e fica o Gon e o Killua. Um dado interessante, bastante interessante, uma informação bastante interessante, é que o mesmo autor da série, do mangá, foi quem escreveu, depois a gente vai falar, é uma série de mangás que virou anime também, muito, muito famoso nos anos 90, 80, 90? 70, comecei 70. 70? 70. Yakusho é antigo assim? É 79 por aí. Que é o Yu Yu Hakusho, que é um outro monstro. Entre 70 e 80, então. É, que é bastante conhecido. Então, o mesmo autor da série do Hunter vs. Hunter foi o escritor e também esteve presente na. E detalhe: o Hunter x Hunter é um monstro, porque são dois monstros que estão nele. As mulheres que fazem o Hunter vs. Hunter é a Naoko e Togashi, se não me engano, que é a criadora da Sailor Moon. Então as meninas de Hunter x Hunter, elas têm um detalhe, vamos dizer assim, muito especial, porque a criadora tem a outra mão da esposa dele no. Mas por que mulher? Eu não sei onde tem mulher. Só uma informação. A mulher dele. Ela é uma das que faz parte da. Não, o design das meninas é todo dela. Ah, é? Da criadora da Sailor Moon. É. E a mulher dele. A ideia de todo isso do. A ideia boa do anime é aquela básica de maioria dos animes, né? Ele vai trabalhar e ele vai lutar pra conseguir a sua. Esse é Chunin, cara. Sua carteirinha de Hunter, né? Tá jump, isso, né? Jump. É sempre aquele negócio tipo uma batalha, um duelo. E ele sempre tá se metendo em aventuras novas e o jeito que ele é desenvolvido a história. A desenvoltura da história é muito boa. O jeito que o personagem ele é totalmente diferencial, porque enquanto os outros agem de forma racional, não é que ele age de forma irracional. Mas ele tem um jeito específico dele, ele é muito inocente durante quase toda a história até o próximo ao final. Ele é um caipira. Ele é um caipira. A missão dele de se tornar um Hunter é querer conhecer o pai dele. Que o pai dele ele lançou um desafio pra ele, que se tornasse um Hunter, pra ele. Se ele conseguisse encontrar o pai dele, quer dizer que ele seria um Hunter, um super Hunter. Que é a categoria lá que ele virou lá, sei lá. O pai dele é o Hunter mais. É um dos Hunters lendários. Ele é um dos mais fortes Hunters. E ele tá sempre envolvido com escavações, com tesouros e missões secretas. Então, se o filho dele achar ele, quer dizer que o filho dele evoluiu a tal ponto de ter habilidade pra achar ele. Né? É uma das. Se ele achar ele, quer dizer que ele teve habilidade pra achar ele. Não, é porque assim, porque o pai dele é classificado na Associação Hunter, se não me engano. Já falou isso agora. Não, com Rank S. E tem outros Hunters atrás dele, caçadores e mercenários atrás dele. Então, tipo. Tem três estrelas, não é? É S três estrelas, é o pai do. Então existem as categorias lá dentro. E o que é legal também durante o anime é o jeito que eles desenvolvem as habilidades deles, que chamam de Nen. Esse Nen, cara. O Nen, depois que eles viram Hunters, ele desenvolve essa. Desenvolve não, eles aprendem que ele tem uma nova forma de adquirir um certo poder, que é o Nen. É desenvolver o Nen dele, que tem o Zetsu, o Ren, é o Ren? É o Ren, e mais outras formas de poder aí, que que faz com que ele aumente, que é tipo, é que nem o Ki do Dragon Ball, que nem o, a Heihatsu do Bleach, que nem o Chakra do Naruto, é esse negócio todinho aí. Só que o Nen é interessante, que o Nen, ele é aplicado às coisas. É, e isso daí, ele chega mais em relação ao mundo normal. É tipo o desenvolvendo a aura da pessoa. É, tipo, entendeu? Tu aplica o Nen, por exemplo, num garfo, cara, aquele garfo vai furar até ferro se tu aplicar Nen suficiente. É como o menino logo, o mestre do Gon, logo no início, ele mostra que ele pegou uma folha de papel, ele viu que a folha era normal, mas quando ele aplicou o Nen dele, ele fez com que a folha ficasse tão afiada, que ela cortasse uma lata de... Era uma garrafa plástica. É uma garrafa plástica, né? É. Eu sei que ela atravessou essa garrafa e ainda cortou, ficou um poste perfeito na parede. Uhum. Isso. Não, é dessa forma que é. Isso, mas de maneira geral, o anime é todo contando a história desse personagem, né? Que é o Gon e o Killua, o Leoru, o Kurapika, que são um grupo que se conhece dentro no exame. Nesse exame de Hunter, que é pra saber as pessoas que iriam entrar ou não na associação. Aí, lá no exame que eles conhecem tudo que é a organização. Tu falou associação, eu pensei neles vestidos de mototáxi. Parecia um exame de mototáxi. Nossa, que continua. Aí, tenta continuar. Então, lá eles se dão conta do que a dimensão do mundo. Claro que a fórmula é mais uma fórmula que eles utilizam, né? Que é um grupo que se une para determinado propósito. Fim, propósito. E claro que tem o cara idiota, o ingênuo, ou a pessoa que é forte, poderoso, o cara que tem, que é a vingança de alguma coisa. Então é sempre dessa fórmula que é muito utilizada, explorada nesses contos. Um outro elemento clássico é o mundo devastado, porque o mundo de Hunter x Hunter é o nosso mundo, se tu olhar o mapa, mas todo embaralhado. Tipo, tudo de cabeça pra baixo. Tem, por exemplo, York Shin, que Shin em inglês quer dizer novo, então Nova York. E é York Shin, a cidade parecida com Nova York. E os mapas também, até os mapas também, eles são os mapas que nem o mundo real, só que são diferentes, eles são invertidos, ou de cabeça pra baixo. É a versão gay, do nosso mundo, invertida. Então, aí a história é baseada toda na história deles. Claro que lá eles conhecem. É mais uma aventura de RPG em cada temporada, né? Em cada passo da história. O início, aí tem a parte de desenvolvimento dos personagens, que é o que é interessante na história, é entender como que é a evolução dos personagens ao decorrer do tempo. E o crescimento do mundo, né, cara? Porque a partir do quinto arco também. O mundo se torna pequeno deles que apareceu na história. Mas tem um detalhe sobre o crescimento do mundo que o autor, ele sabe que ele vive no Japão, né? Então é compreensível que ele queira fazer uma pausa de vez em quando pra curtir o all around, ou ao redor dele. Porque, cara, o autor de Hunter x Hunter, ele faz os hiatos dele. Quando ele diz, eu não vou desenhar... Quer dizer que ele parou mesmo. Pode esperar dois anos pra ele lançar a próxima revista. Eu esperei 3 anos pra pegar esse arco, que agora eu tô fazendo uma promessa. Ele para. Eu não posso nem ler. Ele para pra jogar videogame, pra jogar o que... Tipo, o autor se vicia em alguma coisa, para de desenhar. Não, ele coisa. Tanto é que o contrato dele do mangá era pra ele desenhar um mangá voltado para a faixa etária de 14, 16 anos. Aí, como ele quer parar de produzir Hunter x Hunter, só que a mente dele não deixa, ele tenta pequenos truques para ele ser despedido. Como ele faz? Ele faz mangá para 18 anos, para cima. Tanto é que a Saga das Formigas, a última... A Saga das Formigas foi... É violentíssima. É violentíssima, cara. Tu é doido. É uma cena do mangá... Essa cena consumida, né? Pode colocar pra ela. Devorada. Não, cara. Sendo devorada. Sendo devorada é muito forte. Né? Bolo de carne de pessoas. É incrível. É um anime que a gente recomenda. Ele muito. É forte, ele é muito bom. O fundo musical é maravilhoso. A música é perfeita. O jeito que as coisas acontecem tem que ser dito, porque as lutas em Hunter x Hunter, elas são tão inteligentes quanto Death Note. Por quê? Verdade. Porque tu tem um poder, vamos dizer assim, que é, tu tem um poder que tá em desvantagem com o do adversário. Os personagens pensam em, maneira, em várias maneiras de detonar o adversário. Tipo, não é só, ah, vou bater nele e acabou. Não, eu vou bater nele naquele... Mas o Dragon Ball, eu vou usar mais força Ah, eu sou mais fraco que ele, vou correr. Não, eles vão atacar aquele ponto específico, vão levar o oponente ao campo de batalha, vão fazer... Vão armar toda a arapuca pro oponente cair. Se eles têm uma desvantagem, eles vão criar uma vantagem em cima disso tudo, né? Em cima da fraqueza do oponente. Tanto é que a pior coisa em Hunter x Hunter é tu saber o poder do outro. Que tu sabendo o poder do outro, tu sabe como contra-atacar ele. É. A pior coisa é isso. É por isso que eles evitam usar o poder de Nen na frente do inimigo. Só se for pra matar o inimigo. Se eles tiverem certeza que eles vão matar o inimigo... É. Tanto é que quando o Leório usa o poder dele, finalmente, é na frente de todo mundo e todo mundo fica surpreso com a coragem dele. Que é uma cena muito... Lá no final do mangá, atualmente. Ah, ele já fugiu da... Não, aquela hora... Não, é só uma... Ele lança o poder dele. Não, tu tá dizendo que ele deu um poder agora nesse mangá lançando esse ano? Não, já tinha dado. Na parte da eleição. Ah, assim, a sombra, beleza. A sombra. Beleza, eu não te tava lembrando muito... tempo, cara. Esse cara, ele deixa muito tempo. Mas também o Togashi tá morando no Japão. Lá sai coisa boa todo dia. Aí ele fica desenhando lá. Uma hora o cara tem que se divertir. Aí ele abusa. Ele segue reto. Tá bom, olha, anime, o Kono Ken. Ninguém vai comentar sobre isso porque só ele assistiu. Não. Anime de macho. Eu vou dizer porque Hokuto no Ken é o. Primeiro, porque Hokuto no Ken foi o primeiro anime de pancadaria. Punho Suave do Norte, é? Punho da Estrela do Norte, vamos lá. É um seinen. É porque ele sai dando dedada no pessoal lá. Não. E é anime de macho, diz o Beck. Eu vou explicar muito bem porquê. Essa todo mundo pode ficar com o lado. A história começa... Punho da Estrela do Norte é praticamente uma religião no Japão, velho. Por quê? Porque tem muita influência dos anos 80. E tu sabe que nos anos 80 tinha aquele medo da bomba atômica, né? De energia nuclear e tal, guerra fria. Aí, Hokuto no Ken começa justamente aí, que é quando cai a bomba. É um mundo pós-apocalíptico, né? Teve uma guerra nuclear. Aí, o que vale lá é comida e água. O resto, que se dane. Tanto é que tem zonas onde não dá pra plantar. Por quê? Porque a terra é radioativa e nada cresce ali. Então, quem que sobrevive? Sobrevivem as pessoas mais fortes, pessoas selvagens. E nesse meio sobrevivem alguns mestres de artes marciais. Dessas artes marciais, tem uma que é a mais mortal de todas. Que é o Punho da Estrela do Norte. Da Estrela do Norte, que tem os guerreiros do Cruzeiro do Sul, do Norte. Tem, cada região tem um representante, uma escola. Só que a do Norte, ela tem um ritual que ela escolhe um número 5 de seus 6 discípulos. E todos eles são ensinados desde criança. E quando eles chegam aos 18 anos, eles se matam ou eles se alejam. E o último que sobrar é o detentor que vai passar a técnica adiante. Em outras palavras, tá. Legal, para ti entender, todo mundo estuda, todo mundo treina, todo mundo se mutila, mata. E um herda o legado. Não, porque o legado... Porque é o mais forte que vai sobrar na parada. Porque ou tu morre lutando pelo legado, ou tu vive, mas tu tem que ser... Tu tem os teus tendões cortados e tu se torna uma pessoa comum, tu se inutiliza, tu não luta mais. Só que nesse mundo não é uma opção. Vou cortar meus tendões ali pra mim. Vai te catar. Aí a história começa com o principal da história é o Kenshiro. Só que, curiosamente, no começo... Kenshiro? O Ken. Conhecido como Ken. É o, não aquele Ken, do Rio. Quem? Curiosamente, no começo, Hokuto no Ken era pra ser um mangá realista. Só que... quase realista. Não, no começo. Aí depois... Tudo na dedada. Depois eles começam com o Ki, porque a técnica do... Vocês assistiram Xena, a princesa guerreira? Sabe aquela técnica dela de pressionar pontos? É aquilo que é o estilo do Estrela do Norte. Ele pressiona e joga uma parte do Ki. Pressiona pontos de... Quando é daquele filme? Tem uma mulher de amarelo, com espada. Kill Bill. Kill Bill tem por aí os pontos de pressão. É, porque existe esses pontos de pressão mesmo. É, do Pai Mei. Os sete são os chakras. São os chakras. E aí os oito. Então é chakra é oito. E aí o punho da Estrela do Norte, ele pressiona os pontos e já. Não, o chakra é 226 pontos. Desculpa. É por aí. Não são 299, não. Não, 200. Eu inventei números agora. Cada ponto de chakra está relacionado ao número de ossos que existe no corpo humano. É. Eu vou dar um chute aqui. Se não me engano, são 318, 316 ossos que existem no corpo humano. Então são cada um deles está relacionado a um ponto. Uhum. Então, na bigorna, o martelo não entra na parada. Entra, então. São ossos. Eu sei que são, por isso que eu tô dizendo que não entra na parada. Tem martelo também. É. Então, continuando. Ele dá-lhe o ataque no ponto e injeta uma tem parte de ki. Aí injeta um pouquinho de ki, que explode aquela ligação. E aí que a técnica, por isso que a técnica ela é secreta, porque ela é muito mortal, porque não é tipo uma arte marcial como o Taekwondo, que é só bater. Ela é feita para explodir a pessoa. Peraí. Agora eu trouxe a minha mente o personagem que fez melhor isso. Ah. O mestre Shifu. Do Kung Fu. O Ugo é. Mas tem o Ugo é genial na hora que ele tá ali no Taekwondo. Só que lá ele paralisa, né? O golpe dele é paralisia. Não, mas esse daí é legal, que ele ficou todo. Os caras ficam todo troncho, né? Eu queria esse poder. É, até mais, cara. Mas o curioso é que o Hokuto no Ken sofreu muita influência, que o Kenshiro ele luta estilo Bruce Lee. É o estilo Jet Do. Jet Kundo. É, Jet Kundo. Ele luta com Do. É o estilo de luta. É o estilo de luta. Realmente, Dói. Parabéns pra quem acredita. Parabéns. É o estilo de Jet Li. O grande mestre. É. Ele é o mestre do Jet Li. Do Bruce Lee. Para de falar de Jet Li, cara. É, porque eu tô confundindo, verdade. E aquilo lá é uma história real. E em seguida aparece o Bruce Lee sendo treinado pelo mestre dele. Aí, cara, isso ali é muito lindo. Aí, cara, isso ali é muito lindo. Aí, cara, isso ali é muito lindo. Aí! É lindo. Não, lindo a história. Fala, tá, Bruce Lee é muito lindo. Não, você vai ter. Vai tocar uma AMCA. Não, de novo, cara. Continuando. Vai tocar no AMCA lá naquela parada lá do Lubeck. Vamos no início, hein? Não, eu mesmo coloco. Uma outra coisa interessante que o estilo Hokuto no Ken cria é que ele tanto pode ser usado pra matar como pra curar. Que se pressionar os pontos corretos, o usuário pode aumentar a própria força, que ele se ataca os próprios pontos, ele duplica a própria força, ele pode imobilizar a pessoa, curar feridas. É que nem o carinha lá do One Piece. É por aí. Tá na prisão. Eu pensei no... Ele aplica nos pontos lá e cura as pessoas. É por aí. Eu pensei que no Gai, do Naruto, que ele aplica os pontos de pressão dele no coração e aí ele torna um monstro, né? Exatamente. É esse o conceito que torna a série maneira, porque é um mundo devastado e o Kenshiro, ele, diferente dos outros mestres que buscam dominar, ele sai ajudando as pessoas. Tanto é que quando tu vai achar o irmão do Kenshiro, ele é um conquistador. E o Kenshiro é conhecido como salvador. Quando o irmão dele sai criando exército e devastando vilas, o Kenshiro vai só libertando vilas. Então é um embate decisivo. São mais de 100 episódios a galera esperando pela luta dos dois. E cara, a hype vai aumentando, outros mestres vão surgindo. O grande lance de Hokuto no Ken é esse, ser o primeiro mangá de luta da história e principalmente um que até hoje influencia outras séries. Tanto é que o Gai Sensei faz várias homenagens ao Kenshiro. Ele faz várias homenagens assumidamente. Tanto é pelo estilo dele, de grito de respiração marcial, quanto pela coisa, pelos pontos. Tá até na coisa de Naruto, o cara já admitiu que muitas coisas ele pegou de Hokuto no Ken pro Gai. O autor já admitiu que pegou. Ele é cópia do Bruce Lee, né, o Gai? Não, o Gai parece o Kamen Rider com o Bruce Lee, cara. É um anime sanguinário. Sanguinário, é. Então, Lisa, dê o seu anime, contribua para o podcast de hoje, só um pouquinho. Mirai Nikki. Eu vou falar, é uma... É muito bom, tem alguns conceitos muito, muito interessantes. Ah, cara, mas física a gente aprende na universidade. Não. É, não. Vamos, não. Deixa a Elisa falar. Elisa, o que você acha de Gossip? Vamos lá. Não. Mirai Nikki. O Diário do Futuro. Diário do Futuro, né? Trata da. É um Death Note zoado. Isso. Boa definição. Death Note zoado. É a versão pobre do Death Note, pessoal. Por quê? É porque é ruim. Não é ruim. É pobre culturalmente. É não, deixa ela. Foi uma história diferente, Death Note. Eu não entendo porque vocês acham que é a versão ruim do Death Note. É porque me decepcionou. Em que parte? Em tudo. Isso eu concordo. Lisa. Diga o que é o Mirai. A sinopse, a gente vai julgar ele aqui. Vamos julgar ele. Então, é Mirai Nikki, né? Diário do Futuro. Trata basicamente das 12 pessoas que ganham, melhora ou aperfeiçoa, ou a pessoa fica sabendo que tem aquele poder, que é o Diário do Futuro, que nada mais é do que o celular, que diz o que vai acontecer. Claro que depende muito do que eles escreviam no celular. Eles tinham tipo uma agenda no celular, e essa agenda. Agenda, é um diário. Esse diário eles escreviam de uma certa forma. E dependendo dessa forma que eles escreviam, vai virar um diário do futuro pra eles. O que vai acontecer, esse negócio tudo. Basicamente eles escreviam o passado. E aí o Deus, Ex Machine, dá o poder pra eles de ver o futuro. De acordo com o que eles escreviam. No diário mostrava, olha camarada, vai cair uma bigorra na tua cabeça. É claro que tudo vai pra aquela rua, né? A história é assim, o Deus daquela dimensão estava morrendo. Então ele precisava de um sucessor. Aí ele pediu a ajuda do ser humano. O ser humano disse, vamos fazer um celular que dê poder para as pessoas. Aí ele escolheu a esmo um número de pessoas, que eram por acaso 12, que te dava poder especial para essas pessoas de acordo com o que elas faziam, com o cotidiano delas, com o celular. Por exemplo, se eu falo demais de uma pessoa, que é o caso de uma personagem, o poder da pessoa vai dar informações sobre somente aquela pessoa. Se eu falo sobre todo mundo, então é tudo que eu vejo, que é o personagem principal, vai se tornar parte do meu diário. A história se desenvolve a partir desse ponto, onde a ordem do Deus em questão é que pelo menos um sobre para ser sucessor da sua cadeira, do seu trono, como queira dar, do trono de ferro do Deus. É um grande battle royale, como vamos dizer assim, que é um tipo de todo mundo se matando. É uma forma deles dizerem, olha, ele não é o Deus definitivo, é daquela dimensão. Mas é um Deus, cara. Mas é um Deus. É um Deus tão fraco que ele morre. Alguém poderoso, né? Vamos lá. Não, é porque é um conceito japonês, tudo é transitório. Os deuses japoneses morrem. Tanto é que nem na mitologia nórdica, que tem um Ragnarok. Porque vai ter gente ofensiva. Deus vai morrer? Não, é o Deus deles. Mas é isso, por que tu recomendou o Mirai Nikki? O que você gostou? Tudo. Qual a personagem que te prendeu no... Ela tá saindo no espelho. Porque ela é fanática em relação a animes que tem um sangue, que tem uma boa história. E uma menina maluca. E uma menina maluca com uma faca correndo atrás de um moleque. Meu Deus. Ele particularmente falou da Gazayuno, que é uma das principais personagens do anime, que ela tem o diário do Yuki, que é o protagonista, o Amano Yukiteru, que de certa forma acaba ficando dependente dela por conta do diário, da força dela, da perspicácia, da loucura dela, da maluquice, porque ela é uma pessoa totalmente obcecada por ele. Tanto é que no decorrer do anime vai mostrar, né, toda a história dela ser doida do jeito que ela é. O que ela fez com ela mesma, né? Na história, ela fez com cara. Ela mesma, não só com ela mesma, mas com os pais dela também. Ela pensou que tinha problemas familiares, era carente, precisava de um amiguinho. Ainda ele ficou na dúvida entre um outro rapaz, mas ele fica na dúvida devido. Eu entendo que é meio por segurança. Ele tem medo da Yuno. Mas eu nunca trocava uma mulher, mas e aí eu não. A Yuna é linda, claro. Depois de muita assistência que ele foi ficar com ela, cara. É o Shinji, é um anime que tem o Shinji fugindo de uma mulher. É normal, é o Shinji do Evangelho. É outro que eu tinha que matar, cara. É o Shinji. É só o Shinji supera aquele. O que me prendeu nesse anime? Foi o primeiro episódio. Quem assistiu o primeiro episódio, Raito, confessa que o primeiro episódio te prendeu. Prendeu. Logo ele receber o diário, é legal, porque ele começa a ver o futuro. E ele ele começa a usar obcecadamente, né, abusivamente o diário. Ele sabe tudo que vai acontecer. Pra colar, pra fazer um monte de coisa. Ele cola na prova porque ele sabe o que vai cair na prova. Ele sabe que vão armar pra bater nele logo na saída. Ele sabe que a mãe dele vai fazer no almoço. Tudo ele sabe. E ele começa a dizer, poxa, eu ganhei o presente dos deuses. Mal ele sabe que ele tá numa luta. E aí ele se dá conta, logo em seguida ele é chamado, né, perante a reunião lá. A reunião dos 12. E ele, ninguém vê a face de ninguém pra não acabar a graça, né? Mas todo mundo vê a dele. Você está vendo a história pelos olhos do personagem. Ah. Então você vê o personagem, não os outros. Isso. Então só aparece mais ou menos a sombra e a silhueta de cada um dos jogadores. É como se você se. Você pode se ver, mas não pode ver os outros. É tipo o poder da Katsuki do Naruto. Mas tinha alguns jogadores lá que já tinham visto ele, que ele tinha uma habilidade. É porque eles fazem parte do cotidiano dele. Exatamente. É professor, o outro tá na mesma sala, entendeu? E no primeiro episódio, a menina já começa a perseguir ele e ela sabe que ele usa o diário. Ela é muito obcecada, ela cara. É a pessoa obcecada. Mais obcecada que existe. E aí, fica na agonia de tudo fugir dela e ela sabe tudo que ele vai fazer, porque ela tem o diário dele. Ela escrevia tudo sobre ele no diário, por isso ela ficou com o diário do Yukiteru. E aí ela chega lá em cima, tem um assassino em série. Isso é um ponto interessante socialmente, porque no Japão surgiu o termo stalker. Sabe o que é o stalker? É, super stalker. É assim. Perseguidora, no caso. É, os perseguidores, porque é aquela pessoa que fica seguindo. Sabe quando... É o fã. Aqui no Brasil, você pode dar, até não estar muito familiarizado, mas imagina uma pessoa te perseguindo, sabendo que... Só porque ela gosta de ti, te acha dono. Eu ia curtir. Pois é, esse ponto que me deixa... Ele não gosta. Esse que é o ponto que me deixa chateado. Uma menina bonita, linda atrás dele. E o cara, meu Deus. Mas nós temos que falar aqui que apesar dela ser linda, ela tem transtorno psicológico. Ela é muito mal, mas testa da personagem. Cara, ela olha pra ele e fala, no momento ela fala, ou você escolhe ficar comigo e viver, ou você escolhe ficar com ela e morrer. E enquanto ela tá falando isso, ela tá degolando um cara, enfiando uma faca no peito do outro, ela pega uma machadinha de cortar carne e joga na terra do cara. Sabe quem ela me lembra? O Piu Piu. O Piu Piu do Frajola. Porque tu olha aquele, olha o bichinho bonitinho. Aí ele puxa uma marreta gigante. Isso, o Piu Piu. Mas a Yuna, ela tem um olhar muito maligno, cara. E o que é legal, o olhar dela é... Ela é o plot, ela é o pulo do gato. Ela é a parte principal da história pra mim, cara. Não existe o Ikiteru. Cara, não existe. É tudo o olho dele, mas é ela. Ela é a pessoa, ela é o personagem principal. O Yukiteru, ele é o agente naquele mundo. Ele é tipo a pessoa comum, a visão da pessoa comum com aquela loucura toda que é aquela menina. Literalmente ele é o passivo e ela é ativa, assim como a Mona Lisa. Não, mas a gente vai entender direito por que, que ela é assim depois que o anime começa a se desenvolver. A gente vai conhecer a personagem em si. Quais são os transtornos dela e por que, que ela gosta tão obsessivamente dele. Teve problema familiar, né? Isso, conta a história dela que vai desenvolver e vai ser a parte interessante da história, diferente do primeiro, porque eu já achei o personagem muito fraco no princípio, principalmente o personagem principal. Até o final ele é fraco. Até o final. E isso me incomoda. Mas isso incomoda todo mundo. Pensa nele como um ser humano normal, cara. Ele é um ser humano normal durante uma batalha que você ou você mata ou você morre pra 12 pessoas disputando poder, é você com medo toda hora chega um super-herói na história. Isso. Teve um super-herói nessa história que é a Gasayuna, que teve que proteger ela. Mas também ela tem um sidekick de Deus ajudando ela. Olha só, isso foi muito mal explorado. Se fosse eu, cara, com esse diário, a primeira coisa que eu faria, eu ia procurar um traficante e dizer, olha, cara, eu vejo o futuro, tu quer esse poder? Então me ajuda com esses 12 otários aí. Não sabe quem é os 12 otários. Não, mas ainda assim... E se ele divulgar pra alguém que é qualquer um... Ah, tá, tem um detalhe também. Deus falou que não pode falar pra ninguém, que tem que ser só entre eles. Tem um detalhe também. Ah, se ele divulgar pra qualquer um, esse diário, se eu quebrar esse diário, eu morro. Ele corre risco de quebrarem o diário dele, claro, se não for um Nokia, né? Cara. Aqueles antigos. Cara, ele corre risco de quebrar o diário dele, mesmo traficante qualquer. Essa, essa é a parada. Se o diário, que é o celular, for destruído, o usuário também morre. Tá? Também morre. Se o, mas... se o usuário morrer, o celular fica inútil. Não, dá end-end. É, mas, é, mas o celular se o, vai embora também. Mas se um traficante, ele ia querer matar a galinha dos ovos de ouro dele? Não ia, cara. Ia, mas ele ia vai saber se o cara vai querer matar ou não. Ele vai querer se arriscar? Não, cara. Você já viu mafioso japonês? Mafioso. Uma pessoa normal, o Michel falou. Breaking Bad, por exemplo. A galinha dos ovos de ouro, concordo com o Lubeck. Ele vai utilizar aquele cara, mas vai chegar um ponto que ele não vai mais precisar, porque ele chegou até onde ele queria. Ele vai matar. Mas eu vou ver meu diário. É, exatamente, mano. Cara. E o diário só funcionava com ele, né? Tipo, o traficante. Não, não funcionava com ele, não. Tanto é que a Yuna, ela fica vendo. Tem uma parte lá da história que ela fica vendo tanto o diário dela quanto o diário dele. Ah, mas ela é uma jogadora. Ela não é uma pessoa normal. Mas mesmo assim, eu acho que não tem esse negócio, não. Que o que eles podem usar. Qual foi o ponto que esteja vivo? Primeiro ponto negativo é o personagem, o Nier. Ele aparece pra. História, né? O Deus que criou o Nier, não foi? Pois é. O próprio Deus interferindo no jogo. História. É verdade, não, pra que não? Ele só tá observando. Poxa, que toda, cara. Que observação é essa que o cara interfere, cara? Que é isso? Ele não é Deus. É. Ele vai querer um sidekick lá pra quê? É, e tipo, se ele é Deus e tá escolhendo o vencedor, tá ajudando o vencedor, então é, acaba o jogo e escolhe logo o... Todo mundo já sabia que é Deus lá naquele momento, né? Quem? Os outros personagens, os jogadores. É, ah, é porque foi isso da história. E Deus falou pra ele, ah, você é meu preferido e tal, e todo mundo... Um é o seu preferido. Quer dizer que mesmo ele sendo o preferido, quem ficou com parte, uma boa quantidade do poder de Deus foi uma das. Foi a terceira, não é? Foi a Minenê. A Minenê é a que tem o Diário da Fuga. Ela tem o Diário da Fuga, porque ela vai do início ao fim. Que ela pega até uma parte do poder de Deus que ele vai morrer e tal. Ele pega meu poder pra você lutar contra a Murumuru. Mas o jeito que ele passa o poder pra ela é impressionante. Que é uma mãozada no estômago, cara. O bucho dela. Eu achei que ela tava morta. Eu achei que ele ia matar, não entendi o que foi aquela cena. Ela foi melhor, a personagem Minenê foi muito melhor do que o Yuki, cara. Foi benevolente, eu gostei daquele Deus naquele momento. Pô, o cara deu uma de mão fechada na minha lá, eu gostei. De mão aberta, assim, ó. Foi lindo, cara. Foi lindo. Quem falou que fez? Aquele Deus é presente pra qual lugar. Aquele momento pra mim foi... Tomara que seja teu Deus, né? Que ele não me trate assim, ele te trate assim. Uma comparação que a gente pode dar é aquela cena do Matrix quando o Smith taca ali a mão no peito do Neo. É um pouco próximo do que aqui. Tem aquele lá do Exterminador do Futuro que ele tem, ó. Cara, é uma mãozada que eu falei, caramba, bicho, morreu. E na hora que sai, ela fala, aconteceu algo comigo que ela não entende, né? Ela não entende o que aconteceu, ninguém entende, na verdade. Tá bem, sim. Voltando no Mirai Nick, esquece o Matrix. Mas então, aí tem o personagem, acontece toda a reviravolta da história, onde a personagem se encontra... Acontece uma parada que a gente não pode dar spoiler. Acontece todas as lutas entre todos os donos dos diários, e toda uma reviravolta no anime inteirinho. Valeu no final a jornada? Não valeu, cara. Valeu, cara, valeu. Ele passou... Valeu pela informação do anime. Milhões de anos chorando por uma mulher, cara. Olha só, não vale... Eu vou dizer porque eu acho que não valeu. Porque nada compensa, nada. O final é bom, mas não compensa a choradeira que tu ouve durante toda a jornada. Pode ser que tenha partes ruins, mas, cara, a história pra mim foi muito boa. O passado, a Yuno, de ela voltar pro passado, cara, foi muito considerado. Essa parte da história foi perfeita. Valeu a pena por causa... dela, só por causa dela. Cara, valeu a pena por causa dela. Helsing vale só pelo Alucard, cara. Queria um espetáculo. Mas não vale a pena pela coisa. Verdade. Helsing vale. O Alucard é um espetáculo. A gente tá pulando pra outra aí. Como a Alissa falou perfeitamente, o que foi legal no final? O que eu gostei no final? Foi o salto no tempo, que é algo muito legal da física. Verdade, em relação a dimensões. Dimensões, existem várias dimensões. Essa parte foi boa explorada, eu gostei, foi muito boa. A questão de você poder mudar o seu futuro, e quando você muda o seu futuro, todos os diários têm que ser modificados, têm que ser reescritos. É um reboot. É legal, aquela parte que vocês não gostaram, é um ser humano chorando, ele é um garoto. É verdade, ele é um ser humano normal, ele é um né, cara? De 12 anos chorando, pedindo que ele quer um consolo. Isso dá raiva, porque a gente assiste anime, shounen. que é, toda vez os meninos, o principal, eles têm poderes especiais, poderes, são e mais poderosos. Psicologicamente tá pronto pra qualquer coisa. Aham. Uhum. Agora chega um Mirai Nikki da vida, que um moleque é um chorão aí. É um mano fraco, é um mano pobrezinho. É que nem o carinha do Evangelho, cara. Eu não suporto. Agora, ninguém suporta o Tindy, cara. O Tindy, cara, tem que morrer no primeiro episódio. Claro, ele tem. Olha pra mim. Ele me diz quantos caras no poder. Vou colocar Hitler, porque ele não era nada, só que ele precisava de braços pra ele crescer. Mas ele não chorou em nenhum momento. A história não fala que ele não no quarto dele. Pois é. Sabe o que ele fez quando ele foi preso? Ele escreveu um livro pra divulgar ainda mais a causa dele. Justamente. E quando ele saiu, ele se tornou uma da foto. Vocês estão reclamando, quando ele alcança o objetivo dele, ele não fica só ali sozinho. Né? Ele tem a escrava sexual dele, depois de 1000 anos, né? Não dava jeito. Não, ele não foi 6 milhões de anos. Não, foi 1000 anos. Cara, mas pra mim foi 6 milhões. Porque ela fala lá, eu já li essa. Esse cara, ele é um deus. Olha, minha decepção, fazer. Cara. Cara, se eu fosse Deus, eu não teria nada que fazer. É verdade, eu também. Eu cara. Não terminei. Calma aí, no final, quando você ouve aquela tristeza, aquela angústia, aquela imundice, uma voz nos últimos, acho que os últimos 3 segundos entra uma voz chamando por ele, aquela voz. Cara, aquela parte pra mim, cara. Agora sim, teve um final bom. Mas são os últimos segundos, cara. Mas são... Eu falei, é a cereja no bolo de merda. Tu tá levando. Vocês falaram em Matrix. O lado ruim da história. Vocês falaram em Matrix, imagina só se lá no finalzinho, quando subisse os créditos, aparecesse a Trinity virando assim. Seria isso, cara. Seria isso. Não, seria isso. A Trinity morreu, né? É, não, o Neo morreu. A Trinity também morreu. Não, o Trinity não morreu. O Neo morreu. O Neo morreu. O Neo perdeu. Não, a Trinity não morreu. Não. Ela levou umas 20 estocadas na barriga, velho. Estocadas? Não. Não, ela tava lutando na nave, na nave do clube. Ele deixou ela, eu vou partir. Ele chegou lá no finalzinho. Desculpa, mas pode falar isso. O chefão lá, o rei máquina lá, é? Ele atravessa ela com umas 20 aquele bracinho. Aí ele tá lá e fala, olha, você tem que ver, é incrível do jeito que eu vejo. Aí ela fala, eu não posso mais te ajudar, daqui eu não posso mais prosseguir. Ela morre. Quando ali, ele toca, cara. Ele sente que ela tá toda atravessada. Ele conversa, beija ela e ela para. Não lembro, faz tantos anos, não. Eu não lembro. Não. Ela paga. Eu assisti nas férias, eu assisti ontem. Ah, então se vocês assistiram esses dias, então. Vocês estão já atualizados. Morreu, e em seguida ele morreu. Agora, se tu falasse que chegou um grupo de pessoas logo depois que o Neo saiu. Não. Se tu viu esse crédito, aí eles conseguiram salvar agora. Ela, e aí depois de um, dois anos. Isso é porque você tem uma mente pequena. Aquelas máquinas se fundiram com ela pra fazer ela de escrava, que era pra ajudar ela, pra convencer ele a lutar por ela. Exatamente. O Miranik tem dois filmes, eu baixei, cara, eu me decepcionei. Decepção tripla! Os filmes baseados na série. Porque Miranik também tem. Quer dizer que tu foi atrás? Eu vi, cara, eu falei, não. Vamos ver se tem uma explicação. Eu sei. Eu quis acreditar, velho. E me decepcionou. Não, não é como do Death Note, né? Que não, vale cara, a pena. Putz, não, cara. Putz, velho. Fechou o filme. Minha vez, eu quero falar desse anime. Vocês, eu acho que vão gostar. Eu acho que é melhor parar. Não, eu não falei do meu anime. Era só pra te comentar. O convidado, a gente vai ignorar o convidado. Eu quero ver o Hakurai me surpreender. A gente vai ter três partes ainda. Cara, eu não sei. O filme veio a iluminação agora, eu não sei dos personagens. Vocês vão falar, eu só vou dar um início aqui. Ai! Ah, Golden Boy! Então tá bom, né? Deixa no ar. Então, no próximo sábado, já sabe, começaremos com Golden Boy. Não, eu vou resumir Golden Boy de uma única palavra. Jorge Amado, versão japonesa. Pode falar de é porque mostra o dia a dia das pessoas lá do lugar. Não, cara, o cara é super inteligente. Mostra as garotas do lugar e mostra principalmente como o homem pensa. Não, é a síntese do homem. Como o homem pensa em relação à mulher, né? Não é, tá? Tu já assistiu o Golden Boy? Golden Boy, a comédia. Ele é um anime antigo, cara. É muito bom. E ao mesmo tempo. Antigo. Faz quantos anos? Faz um bocado. Tempo que o pessoal vai usar o C, o nome é o C, mas mais como base de programação, cara. Nem olha. Só usa pra estudo, pra basear. Não, pra disquete, tipo uma viagem no tempo, Golden Boy, cara. E ainda fala um pouco da indústria de animação, que é muito bom, né? E como que ele treinava no computador, né? Ele desenhava. Perseverança japonesa. Vamos ver o seguinte, como ele treinava no computador. Ele desenhou o teclado dele numa folha de papel A4 e pegou e começou a digitar. Essa era a forma de digitação dele. E a tela do computador dele era o livro no qual ele lia e digitava. Mas ele era tão inteligente que ele conseguiu desenvolver um programa que em pouco tempo, em muito tempo que elas tipo, tentaram. Ele vivia basicamente de emprego em emprego, mas se envolvendo com mulheres. Essas mulheres achavam ele durante o início que depois ele subia literalmente no conceito delas e elas começavam a caçar ele. Cara, era legal. Cara, Golden Boy. A sinopse é um cara com uma bicicleta. É tipo Kung Fu. O filme do Kung Fu, a série do Kung Fu dos anos 70. Só que em vez de ter um mestre samurai andando pelo mundo resolvendo problemas, é um cara com uma bicicleta sem poder nenhum. E arrumando empregos e querendo aprender sobre a vida. O que ele pensa é que o negócio dele é aprender. Por isso que ele fala, bem que eu. Aprender, o negócio dele é aprender. E apenas aprender. O cara fez a faculdade direito até o diploma. Ele não pegou diploma, ele foi até ele o final. Ele formou, mas não pegou diploma. É. Ele saiu e foi querer estudar, aprender o mundo. Aprender a vida. Como ela é. É perfeito. Golden Boy. É uma série curta, tem 4 episódios. 6 episódios. Eu tava encurtando mais ainda. 6 episódios, são 6 histórias diferentes. Elas são ligadas por uma linha tênue que vem grossando lá pro final, onde os personagens se encontram. Se juntam no último episódio. Isso, mas é uma história separada. Cada episódio é um episódio diferente no sentido de história. E tem a participação do próprio autor. Do próprio autor. Isso, no próprio quadrinho, autor aparece, que ele aparece com o superstar lá. É muito engraçado. Então, antes de a gente vai coisar... Então, nós falamos sobre Dragon Ball hoje, Death Note, Mirai Nikki, só esses três. Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, Hokuto no Ken, ninguém vai lembrar, né, cara? Cara, Hokuto no Ken. Ah, sim, Hokuto no Ken, só não tá sendo escrito até hoje, porque será que ninguém vai lembrar, né? É, porque o lugar é que só o lugar assiste. Não, só nada. Então, na próxima semana nós vamos ter mais sobre animes. Não só sobre animes, outros temas de... Não, é porque a gente vai fazer uma sequência. E principalmente, aprendam com os animes, cara. Porque eles dão uma lição muito boa pra vida. E sim, estou interrompendo a lista de propósito. Como é que eu entendi? Eu espero aparecer, cara. É sim. Anime tem uma lição de vida. É, Hokuto no Ken, tu aprende a valorizar todo dia. Anime, tem anime de todo dia. Mirai Nikki, a gente aprende o quê? Para, só uma coisa. Aprende a matar pessoas, hein? Isso é secado pelo. O que vocês aprenderam com os seus animes? Nada. É ter medo nas pessoas. Gazayun, cara. Ela quer matar... Ela quer matar as pessoas, as meninas que olham pra mim. Não, isso é antigo. É melhor ser temido do que ser amado. Isso é clássico. Note, a todo ser humano tem... A sua maluquice, né, cara? Todo mundo tem um pouco, né? A raça humana, a humanidade é podre, é suja. Não importa o quanto você tente melhorar, sempre existe uma sujeirinha no fundo, no coração do ser humano. Resumindo, tome cuidado com qualquer pessoa que mora, cara, se mostra. Isso, agradeço as pessoas. Isso tá ficando nojento. Pede pra nós ouvirem mais, assistirem, baixarem no blog, baixarem no regional, pra eles mandarem opiniões. Então, pessoas, seres de outra dimensão. A gente teve um breve papo sobre animes, claro que não é sobre tudo, porque não dá pra falar, não se resume em só uma quantidade pequena, uma lista interminável de animes que existe. E vai ter de recomendação que a gente tem, que Vocês têm que assistir, vocês têm que apreciar um pouco da arte japonesa, porque ela tem muito a dizer para nós ocidentais. E que é isso, é claro que é só uma representação gráfica, uma animação sobre a vida, sobre determinadas histórias, que é o plano de fundo de todas as histórias em anime. Por detrás de cada história existe um plano de fundo que é difundido com uma amizade em vários do que a gente acaba assistindo. Mas é isso daí. Baixem. Você fala sozinho, velho. Eu tô falando sozinho aqui. Nesse momento. Agora vamos terminar. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Baixem no blog esse programa. Visitem e passem adiante. Baixem, por favor. Divulguem pros seus amigos, divulguem pros seus colegas, pros seus parceiros, amantes, namoradas, famílias, tudo que vocês puderem passar pra eles, diga que é bom. Visitem o universo da Keyholic. Se vocês quiserem ouvir mais uma vez, vá lá no blog, baixem. Passe a gente faz esse programa assim por dinheiro. Se vocês têm alguma coisa pra dizer, escrevam pra gente, mandem mensagem, mandem cartinhas. Mandem cartinha pra onde? Mandem pra minha casa cartinha de amor. As meninas que se familiarizaram, gostaram da minha voz, né, Bispo? Os sexuais, não esqueçam, o Wright, que o lugar que gostam. Lembrando que ele deu prioridade para as amantes quando ele falou na parte de divulgação. Divulguem para suas amantes, concubinas. As comadas da vida. Sabe como é? Então, hoje falamos sobre. De novo! Esse final tá sendo muito longo! Tchau! Porque a gente tá passando na rádio, entendeu? Então é programa. A gente faz programa. Piadinha infame, né? Vá no Google que faz engenharia de software, não. Não. deu um cutuca nele. Cutuquei. Vai tocar na rádio. Piadas que ficam. Tu sabe que isso nunca vai tocar na rádio, né? Nada a ver, cara. Por que uma cobra não pode entrar na rádio? Uma cobra venenosa aqui. Que e o que ele faz? Ela perfura. Já estão gravando os dois aqui. Já tem que bater a palminha. Alguém, só uma pessoa for, bate a palma.